disposição do teu querer. Muitas vezes eu me desculpo, sem saber nem o porquê. Sem saber nem o porquê. Sem saber.